Cresceu, entregou agora para Vitor Hugo. Vitor Hugo pela meia esquerda, empurrou uma bola para o Odair. Odair domina, atenção, abriu a jogada, vai entrar pela área, levantou no meio, entrou Tarcísio em decisão, Baltazar atirou, gol! Do Grêmio, Baltazar, o artilheiro do campeonato, levanta o braço, comemorando o gol do Grêmio, na cruzada de Tarcísio e decisão da zaga do Internacional, 37 minutos, abre a contagem no Grenal do Grêmio, Baltazar, atenção, gol do Internacional, Paulo Marcos de cabeça. Na cobrança do escanteio, pularam Popeia e Paulo Marcos. Popeia, o último a tocar na bola, segundo o depoimento do Belmonte. Está empatado o Grenal em Porto Alegre. Leão pedindo calma aos seus companheiros. Bola do Dirceu, Dirceu para Dizair, Dizair na área. Atenção, falhou, bola dentro do Baltazar, atirou, bola alta. Voltou para Dirceu, cabeceou para o Cisa, gol! Gol do Grêmio, Tarciso! Baltazar na falha de Bob, levantou uma bola para Dirceu, cabeceou para Tarcísio, a queima-roupa quase dentro do gol, desempata o Grenal, 18 minutos, segundo tempo, Grêmio 2, Internacional 1, Popeia vai cobrar o pênalti para a equipe do Internacional, que é o goleiro Leão, o Pira tira o Vitor Hugo das proximidades do Popeia. 27 minutos agora, prepara-se Popeia, foi autor do gol do primeiro empate, partiu para a bola, Popeia, tirou, gol! Gol do Internacional, Popeia! Explode a torcida do Internacional, embora em pequeno número no Estádio Olímpico para festejar o segundo empate da sua equipe reserva contra os titulares do Grêmio. 2-2 no Grenal!